às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo. Por onde tu andares, vai nessa força que você vai conseguir. Jesus tem pra te dar, mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. You know.